Aê, aê, aê! Aqui é o Koala e a gente vai começar o nosso primeiro podcast! É o Molecada Cast. Eu sou o Koala e Jacaré que dorme vira bolsa. Aqui é o Thiago Fly! Esse é o nosso primeiro podcast. Aqui é o Bruno Martins e eu tô bagunçando meu cabelo. Que elegante. Aqui é a Bianca e eu tô tomando refri aqui. E aí? É, nosso assunto de hoje vai ser internet, né? Burning fast, burning lost on the long distance road. Through the lost mountains endless, so far away from home. Mensagens, seguramente, para outros comandantes de outros locais e tal, blá blá blá, e tanto essa porcaria. Era mais ou menos a época do Pong, né? É, foi mais ou menos isso. Aí, beleza. Foi o que aconteceu. Que época é essa? É, foi mais ou menos em 1991, começou a ser oficializado, né? Internet, a hora, internet. Opa! Todo mundo achando da hora. Eita porra, internet, mano. Essa coisa aí, sabe? A gente vai começar aqui com o nosso tema, né? Nosso primeiro tema é MSN, né? Todo mundo tem isso, né? Com certeza. Ou não. Ou não. Internacional, ou não. Eu tenho MSN, mas eu não gosto. Então, que merda! Que merda, Thiago! Por que tu vai ter porra da MSN? Eu tenho MSN, mas às vezes esqueço. Ah, eu tenho MSN, mas eu gosto da MSN. Você fala que as maioria das pessoas tem MSN, então por isso pode as gostosas. É, com as gostosas na MSN e tal. É, mas é foda. Mas é foda quando você fala com a pessoa e ela demora 5 anos pra responder, ela digita mal pra caralho. É, tá lá. Em relação ao dicionário, você escreve que ela também escreveu lá, ficou, beleza, é a coisa que você falou. Ou não, que nem fazia que nem o Microsoft Word, né? Bota lá e traga o bagulho pra arrumar seu normal, as palavras. Também tem que comparar o MSN com o Word, né, velho? Ah, podia ter esse bagulho aí de... O Word é... Só, né? Ter tanto isso vermelho, tinha mais que o Word. O Word é língua oficial, língua culta, que é o português. É, também. É, só ignorar, ainda tá no... Tá vendo as conversas de línguas da internet, do MSN, todos esses códigos e números, tanto que as pessoas elas queriam falar... Sem o diálogo das pessoas que estão perto do computador B. O que estão digitando? É, mas o começo, o contexto dessa língua que eles inventaram foi esse. Eles queriam o inglês que eles estão. Entender o que eles estão estudando. O que acontece agora, cara, é que muita gente tem língua, né? Porque o cara, né? É vez que ele é. Ele aceita tudo, e porra. Aí ele aceita, né? É tipo, escreve N e H. É, N e H no final. Todas as palavras do N e H. Todas as frases, todas as palavras têm H. Pode crer. Por exemplo, o E. O E ninguém escreve pra sempre. O E ninguém escreve pra sempre. Por exemplo, hoje, vou fazer a prova de português. Quase escrevi é com... O cara colocou as três pra no final, né? É! E tipo, se você for pensar bem, você não tem como ver. Vai continuar a mesma coisa. Você vai... Ele vai estar aumentando as letras. Vai digitar... Vai ser três dígitos, cara. Vai ser a mesma coisa que os caracteres. Não muda nada. Viu? Você é... Você é... Você é... Você é... Você é... aquele cara que fica sobrando a janelinha. O cara que não tem, ó. Entregue. O cara que não tem MC no fundo, ele quiser, né? Porque ele não vai entender nada dos códigos e corchetes e todas as coisas. É, 2009 tem esse problema. Nome das pessoas. No 2009 já saiu já. Já saiu. Eu tenho aqui o Plus, o MSN, o MSN 2008 mesmo. Eu normal, todo mundo usa. 2009 não. É você, 2009. Eu 2009 eu achei estranho. Eu não, eu uso normal, cara. 8. Eu também. 2009. 2009 é estranho. Não, eu ia baixar a foto. Ele é novo, assim, os caras mudaram muito. Mudaram as imagens pro lado esquerdo agora, né? É, mas... Tipo, MSN pra canhoto. Outro dia eu fui falar, nossa, que foto estranha pra menina. Eu pudei pro lado direito a setinha, né? Ela falou, não, pô, eu uso o 2009, é pra esquerda. Mas o cara... Foda-se. Tipo, sabe aquele cara que... Quando você se pornô o dia todo, você tá assim, que tá lá de boa. Né, Thiago? Tarana. Pô, esse cara, né? Muito bom que esse rabo assim, tá? Ó, oh, I'm so beautiful. Aí tá lá, minhas fotos aí, net, peguei sua mãe na net, não sei o que. Dá uma as fotos. Veja o que eu fiz com o seu álbum. Desculpa, eu tô no internet. Entra no link aí, por favor, pega o vírus. Eu até ficava, cara, mas esse bagulho aí. É uma tosco. Pode crer, era na torre. Então, então, tipo, aqui é aquele cara que se adiciona e você não sabe o que é. Pode crer. Aí é um amigo do amigo do amigo primo seu. E quando o caralho começa a falar, falou tipo, ah, e essa prima CL? Vem cá, que CL? Ah, não, se caíram lá. Pô, cara, você não lembra de mim? Não? Você ainda tá lá? Tá lá ainda? Tá lá ainda? Já tá onde, rapaz? Você é louco? Ô, aquele filho da puta que tem preguiça de adicionar todo mundo, é de adicionar ele. Ô, me adiciona. E troca de MSN. Não, Me adiciona ele. Vem pra ser educado, pra falar, por favor, me adiciona aí. Não, cara, me atende aí. Droga. Merda. Uma grande filha da putagem. E o Skype? Fala, Skype. Não, Skype não funciona muito. Vamos falar sobre... O programa P2P. Programa P2P. É uma porta de vírus aberta diretamente para o seu computador. eu gosto de usar o Frostwire. Eu uso o Lightwire, né? Não. Frostwire é melhor porque não tem propaganda. Eu uso o Lightwire. Eu uso o Emoli. Tipo, o Emoli é lerdo, mas... O Emoli, ó, eu acho que o Emoli é mais fácil de achar as músicas. Não, mas só cara, isso. Todos são a mesma coisa. É, acho que não, eu tô falando merda. O mesmo aqui. O Eduardo já é normal, velho. Deixa eu ver o tempo. Vamos falar do Orkut agora. Quem é o Orkut quando era... Azul, claro. Azul escuro, quer dizer. E só entrava no Orkut quem tinha convite. Quando fiz pode crer, mano. Ou quando você tinha 18 anos, né? Você tem hoje, pô. Eu tô tentando. Ah, não, é verdade, era o convite. Eu lembro. É que tipo, eu vi essa coisa agora. Mas tipo, quem tem um dinheiro menor e usa o Orkut, é como se fosse uma legal e tal. Tem cachorro tem Orkut, né? Tem 4 anos. Não, até cachorro tem Orkut hoje em dia, caralho. Um pouquinho de Orkut. Cada um ano de idade, acho que vai ter 5 anos. Não, caralho. Acho que eu tenho 1 ano de idade e 5 anos de idade, caralho. Não. Cachorro, cara. Cachorro não fala, digita porra nenhuma. Não sabe digitar. Cachorro, isso. Always. É, que eu tinha... Hã? Tinha 16 anos. Eu mandei minha irmã tinha 16 anos, tipo, ela tinha Orkut, ela falou, Tata, deixa eu fazer Orkut. Dá um convite, é, manda um convite pra mim. Ela, não, você é de menor, filha pô. É, você também, você tem 16 anos. Ela, não, não quero mandar um convite pra você. Aí eu chorava. Como você... Não, você caralho. Você fica... É. It seems like the world around you is breaking, and it feels like there's no one else around you, and it's quiet. There's a silence in the darkness. Quer fazer seu Orkut? Aí eu, ah, faz esse negócio aí, né? Parece legal e tal. Aí eu vi, ah, era meio bobo aí, meio bobo? Meio bobo, bobo completo. Um quarto de bobo. É, agora eu sou um bobo completo. Ou não. É beleza. Aí o que eu fazia, né? Eu tava no Orkut, eu nesse tinha dois contatos, que era meu primo. E um Thiago Quai. Tinha dois contatos. E um cartão do seu lado, né? Tinha o computador e dava na cara dele. Nossa. Mas foi comecei, na verdade, começou com uma merda. O foda do Orkut é que você tá lá no Orkut bom e o filho da puta te adiciona seu celular de ré. Mano, a pior coisa que eu fiz. Você tem um cara que vai lá e adiciona. Como amigo. É. Aí, tá lá. Caralho, o que é essa miss, cara? E o foda é que a maioria das minas que te adiciona é feia pra caralho. Sabe seu Orkut, né? É, tá. Você olha assim. Ah, eu tenho uma associação com o Google. É, os caras. Vai ter uma associação com o Google. E vai ter tudo dos outros e tudo que as pessoas falam. Mas o. Na verdade, o Google dominou o Google. É, ele tem todas as ferramentas pra dominar o mundo já. Ele tem o Orkut pra saber que você conversa, o que você faz. Ele tem o Google Talk pra saber o que você fala. Ele tem o Google Earth pra saber onde você mora. Tem o Google Chrome pra saber que site você gosta. Tudo. É. E outra coisa, tipo, como eu tava dizendo, a maioria das meninas que te adiciona no Orkut é feia pra caralho. Ou não. É difícil, né? Praticamente impossível, uma mina da hora. Como ninguém me adiciona no Orkut, sei lá. Por exemplo, as minas que feia que adiciona o Cleiton, dá dois dias, ou as minas que me adicionam dá dois dias adiciona ele. Só porque é feia. Pode crer. Né? Eu curti uma. É um bagulho que não serve pra nada, só pra vagabundo, que a gente não tem plano. Verdade. Ou pra você ver. Qual o objetivo do plural do Orkut? Nada. É. Por isso que eu odeio essa merda. Opa, nem tanto, Orkut é legal, véi. A mina que você. Só, mas você conhece uma mina. Mas você não pegou nada dela. Você sabe só o nome? Pelo Orkut você acha. Não é? Então, pelo que você acha. Tá. O quê? O que é P2P? Só pra... É. Você procura alguma coisa no PVP. No PVP. você já faz uns 3 primeiros links que você viu. Você vai ter que esperar um pouquinho. Eu vou ver. Que é sério. Você tá procurando. Labarati. O quê? Aqui não tem memória, né? Então você olha assim. Eu vou colocar meu celular. Dois memória. Boa. Tá tirando? O meu celular também é assim, pô. Caralho. Meu celular tem só 3 mega de memória, pô. É. Acho que dá ser corno. Cara, o que tem a ver o blog com a memória? É, Thiago. P2P é a maior rede de contrabando que tem na internet. Se um dia acabar o P2P, acaba a pirataria de música. Ou não. E de DVD. DVD também, né? Você acha que sistemas operacionais. É coisa. Rede de compartilhamento, P2P é uma coisa do diabo. Não, como eu dizia. E cara, e pior que eu tava pensando aqui, não é o que eu falei antes, que cada P2P é uma rede só. Cada programa tem um, sei lá, filtro da rede. Cada programa tem uma rede própria. Eu sou coisa do mundo, que é a Idonki. As outras eu não sei qual que é não. Então, mas eu gosto do Emule, porque o Emule é mais fácil de procurar as músicas. Músicas, baixa um tá, né? Emule. Olha o nome, Emule. Aí você olha assim, um burrinho lá, legal, tá? Pô, vou baixar esse programa aqui que deve ser foda, né? Aí aquele cara meio burrinho. Aquele cara que baixa 2K. Bruno. É, senhor Martins. Ah, tô maluco! Ah, mas não é 2K, eu baixo 7. Poxa, você tem 7K, velho. What? Outro programa aqui? Mas é difícil. Mas é difícil achar as músicas. Não, pô, é muito bala, cara. É, não. Vamos falar agora o quê? Hype. Hype. É. Peraí, jogos em rede? Internet? Caralho, jogos em rede na internet! Mas são jogos, caralho, não são internet. Ou não. Você vai falar de MMO, aí sim. Então, então. Deixa eu ver um pouco de falar de Jack Mario. Vai, deixa mais pra frente. Deixa eu falar um pouco de MMO. Quem é o cara? Pega e fala, eu nunca joguei no MMO. Pô, pelo menos tive o cara jogou, né? O cara jogou, né? Mano, jogar, né? Nunca joguei Tibia, velho. Te juro. Normal. É, você me dava RuneScape, né, velho? É, eu jogo. Eu, não, RuneScape é 10 mil vezes melhor. RuneScape é o melhor jogo do MMO que tem. É a minha mesma média, cara. Se você tiver um pro, mas pra verdade, RuneScape é MMO. Não é SPO, é isso lá. É igual a Apple? Não. É MMO. Não. MMO. Bomba! Bomba? É bomba. Viu? O Thiago, você nunca jogaram no skate? Eu já joguei essa merdinha aí. Quanto tempo? Aí eu era um 20 minutos? Eu não tinha computador decente. Eu não tinha cordas de vídeo. Eu não tinha Bell Core. É, é de milhares de pessoas. Que nem eu. Você jogava Ragnarok, eu achava uma merda. Como você jogar agora, eu tô achando da hora. Claro, mas você também, cara, você não pode falar de Ragnarok porque. Não é falar no modo. Você pode jogar Ragnarok, é uma coisa diferente. Ou senão, você não vai pedir Ragnarok agora porque você não quer assistir a parte. Não, mas tipo, o RuneScape também, mano. Se você começa a jogar, você. Vicia. Eu não. Ah, eu vou lá então de The Duel. O Duel é um jogo. Ah, tudo enjoa. Mas é bom, mas é bom. Recomendo o pessoal jogar. É bom. Cara, pra quem gosta de CS, jogo de tiro freneticamente sem história? É, tipo, a diferença é que você tem um objetivo, né, cara? Você tem que ficar fortão pra ser o melhor e tal, e blá blá blá, como todo MMA. É. Mas, tipo, é um jogo de terceira pessoa, tá ligado? É, mas é bem legalzinho, cara. Thiago, hein? Voltou. Perdão, Dantas. É o Dantas, senhor Dantas. É, o Dantas tá voltando aí. Que Dantas deu uma saída pra buscar o pequeno irmão dele. Aí foi buscar um filé na feira. Agora a qualidade do som piorou. Os carvão aí, aí, aí, aí, o que é o que você recomenda pra galera? Ó, eu recomendo Ragnarok e RuneScape. Ah, eu gosto de Ragnarok. A gente não pode falar de Ragnarok. Isso que eu tô falando, vai te viciar e você vai morrer. Eu tô falando que ele é tá me desorganizado. Eu não recomendo nada. Eu falo pra vocês, eu não recomendo nada. Se você tem um bom gosto, você joga Ragnarok. Se você tem um PC fraco, você joga no skate. Não. Tem isso não. Se você tem um PC fraco, você não consegue jogar com os principais gráficos do Landscape. Yeah. Agora no Ragnarok, tem quadros de animação. Runescape é em 3D, Ragnarok em 2D, cara. 3D, só é assim. Procura! Você tem que entender que Ragnarok é 3D. Os personagens são 2D. É. Essa é a ideia. Você tem de inferência nisso aí. Então, o Runescape é tudo em 3D, porra. E outra coisa. Tem gráfico 3D que é quadrado. Jogo em Java. Não é quadrado. Não é, mano. É, cara. Ragnarok tem muita diferença do tipo em 1. Claro que tem, cara. Ah, tem. Ah, tem as explosãozinhas. É, mas coisinha ali do dele, tipo. Então, eu recomendo RuneScape e Ragnarok. Thiago não. É. Tanta. É, ele tá com o microfone no lugar que não posso falar agora. Muito do Thiago. Muito do Thiago. Voltando. Mas você tá falando de internet, eu tenho. Não, subtítulo, vamos falar assim. Subtítulo. Primeiro era no filme. A gente vai falar sobre SPRMPO. Daí que tá. Qual é essa? Tipo ABA, assim. Sei qual é o nome. Ah, é MMOs de relacionamento. Não, site de relacionamento, London. Jogos de site de relacionamento, BBL. Relacionamento, não MMO de jogo de tiro, porra. Como é que a gente pode escolher isso aqui? Vamos falar sobre players. The players. The players. The player. Ai, Lamp. Lamp. Ah. Mas não tem nada a ver com internet. Claro que tem. Como? Acho que tem internet. Agora a gente vai comentar sobre as fotos que a gente acha na internet. Inclusive a foto do Bruno no Skype tá uma grande viadagem. Só. Então ciúmes! Ah, ciúmes! Você não pode! Ah, caralho! Não pode quê? Ser viado com você? Não pode tirar uma fotinha dessa aí. Tem um ditado que diz assim. O que adianta ter uma barriga de tanquinho se a torneira é pequena? A minha não é. Né? Eu vou estar pulando então, já que tá acabando o podcast, ou esse é o plano? Calma aí que eu vou procurar ele enquanto vocês falam aí. Unindo a internet sempre vai ser um vício de todos e cada vez mais. A gente resumiu aqui que a internet é um negócio pra cara que não tem o que fazer. Pelo menos é verdade. O que a gente falou agora, né? As coisas que a gente falou. Parece ser, né? É. Por exemplo, a internet, então, um tempo atrás, por exemplo, uns 50 anos atrás? 50 anos atrás? Mente internet. Não, deixa eu explicar. Ninguém pensava que ia ter essa porra. E ninguém imaginava mais ainda que ia ter profissões pra essa coisa. Eu vou citar o poema. Tô com a música aí. Calma, música melódica. Quando eu fico de pau duro, sinto-me Deus. Mas não Deus como Zeus no Olimpo. Deus como Jesus. Como um homem no garimpo, ao achar a maior pepita. Como médico cardíaco ressuscita. Sinto-me Deus, sinto-me forte. Toda a grandeza de um ser de um povo. Sinto-me um ovo fecundado. Como um viado a dar o rabo. Sinto-me amado e sábio. Sinto-me luz cuspida de teus lábios. Como a explosão dos teus. Quando eu coloco Deus no meio de tuas pernas. Casei com esse único pelo do Nerdcast. Aê! Assim, já mais um podcast, tchau, até semana que vem. Falou, pessoal. Do Bruno. Ainda vou vir passar a quadra do prédio do Coito, né? Fala, galera.